009. É, sim, entre as principais, solicitou nível 130, por gentileza, vai aguardar o nível 130. Afirmativo, então 130, só um minutinho, 35627. Obrigado. Oi, 118, meia, bom pouso. 118, meia, obrigado, bom trabalho. Cordial, boa tarde, essa é a 632. Estamos ainda a 9 minutos. A 2, 7 miligramas, pode ser. O Saneme 326, 18.0017, reporte passado travado. Livre Lieta, reporte estabilizado. Para 2000, informar estabilizado, 6320. Praia de Itapuã, aguardando instruções. Ok, tá mandando indo pro litoral, aguardando o guardião. Firma na sua escuta. Autorizado Aracaju, nível 130, decolagem da 10, primeira curva à esquerda, perfil da Pucajamo Aracaju, controle 1208 e 0271 no transponder. Autorizado 130 para Aracaju, cabeceira 10, curva esquerda, perfil da Pucajamo Jamaju, 1208 ao controle, 0271 no transponder. Correto, chama pronto, empate 3, 5627. Camarada, brigadão. Saneamento 320, pode manter 220 indicada, reportando estabilizada. Está reduzido 209, informará estabilizado, 6320. Pode manter 200, reportando estabilizada. Informará estabilizado. Saneamento 326, autorizado pouso, 10, vento 170 graus, 059, apenas confirme trem de pouso, baixado travado. Gente, está baixado travado, está autorizado pouso, 6320. Então, subida Conde, 5627. Correto. E o avião? Para prosseguir, pouso final no Graé, quando possível. Ciente visual com foco 100 da Oceané na final do 10? Firmo. Ciente autorizado, prosseguir a retaguarda do mesmo até o prato do Graé. Reporte solo controlado, vento 150 graus, 072. Que a retaguarda do prato vai reportar no solo, 07. Reduza para 2, 1, 0. Reduzindo, 4462. Boa tarde, Janeiro 6, 1, 4, sem identificação, autorizado chegada na área, desce até 060. Zero a velocidade? Autorizado, Chané 6314, ITAP, confirma indicado apenas. 320. Inicialmente autorizado manter o Chané 6314. Ok, obrigado. Os 25, livre à direita, chame solo, 121, décimo 9. 219. Autorizado, táxi via Pat 1, Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 07, tem um bom voo, TAN 3805. Pat 1, táxi Índia, então ponto de espera 118, TAN 3805, boa tarde, bom trabalho. Salvador, boa tarde, Ocean Air 6326, livrando. Ocean Air 6326, boa tarde, tá? Via Alfa reporta para ingresso da sua Juliette. Via Alfa reportará para ingresso da Juliette, 6326. Ending limit localizer. Portugal 021, to intercept localizer, turn left, head 160, report established. 160, clear established, may descend 2000 or maintain 3000. 2000, QNH1017, Portugal 021. Descendo. 320, estabilizado o localizador e tem a pista de descendo. Torre, 118,6, bom pouso. Graça, bom trabalho. Azul 4462, reduza 1,70 nós e desça para 3000. 3.170, 4462. O ajuste 1017. 1017, 4462. Tomará baixar e trabalho. T62, sobre vetor, mantenha presente proa, limite localizador. Mantenha presente proa, limitado localizador, visual com tráfego nacional. Seguinte. Controle Salvador. Pelo CIF, descido até o 5491, nacional identificação, autorizado chegada, manda isso até o 0620. 06. 06314, desça até o 050. É, 31450. Complete final, reduce to approach speed and call tower 118.6. 118, complete final. Azul 4462, direita, proa 060. 060, 4462. Sente de repouso, pistão no zero, Ocean Air 6320. Azul 4462, desça para 2000 pés, o ajuste 1017. 2017, 4462. Tower. Muito boa tarde, Air Portugal 0217, runway 10. Portugal Confirme, Oxané? O número 2 está a 25 milhas na nossa frente. Afirmativo, o senhor reduz para 220, tráfego à sua frente, agora reduzindo. Tá bom. Oceané 6320, solo 31, no livre direita, chame solo, 121 na decimal 9. Direita solo 219, 6320. Visual 4462, Azul 4462, complete final, chame torre 118, decimal 6. 86, obrigado. Maduro, chame 630, livro aqui. Controle Salvador, o trip 5491, solicita da presente, se possível, voar Duna. T-5491, vetoração para sinal LS, curva esquerda, proa 145. Esquerda, 145, trip. 05 visual com a aeronave na curtíssima da 10. 3205 visual. Entre ali e mantenha após o pouso do mesmo. Após o pouso do 30, ali mantenha. 3.4, desce para 2.000 pés, QNH 10.17, autorizado sinal LS, a porta estabilizada. Porta arena estabilizada. Guardião 07. Guardião 02. Guardião 02, o presente autorizado, proa norte a 500 pés. Livre Juliette para o 096320. Controle Salvador, boa tarde. Da 3217, informação Romeu, passo 290. Da 3217, desça para o nível 050, chegada Bonfi. Para o 050, via Bonfi, da 3217. Decimal 9. Quanto ao decimal 9, Portugal, Luz, 02. Salvador, Azul 4462, boa tarde. Azul 4462, Azul já começa no 017, continua a aproximação, agora pista livre. Guardando, 4462. Sou Vizuane. Solo para o nosso Guardião 02. Guardião 02, fora do solo 34, chame controle 120, decimal 8. 1208. Controle Salvador, Guardião 02. 3155, boa tarde. 0097, Capitão de Zero, Guardião 02. Salvador, 3155, boa tarde. 3155, boa tarde. Guarulhos, do nível 340, só um minuto pra cópia. Tá ok, se puder coordenar para 360, tá, agradece, tá, 3155 e tá ciente da Romeu. Ciente, então, 360, só um minuto. Tem livre pouso na pista 10, baixado e travado, Azul 4462. São 3805, decola 235, sendo controle 120, decimal 8. 208, uma boa tarde. Tá bom. Controle Salvador, boa tarde, TF 3805, decolado na Dael, 1600 pés. TF 3805, contato radar, se dá o nível de voo 340, saída Dael. 340 Dael, pode voar Dael? Autorizado direto Dael, TF 3805. Está presente Dael, 3805, obrigado. TF 5491, desça para 3.000 pés, QNH 1017. 3000 pés, 1017, trip 5491. Apenas para confirmar para o trip, senhorita, nesta proa está autorizado interceptar? Autorizado. Grato. Está autorizado Guarulhos, nível 360, Viota Zulu 44, decola da pista 1-0, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da EU, Leda após Leda Eudes. A frequência do controle Salvador 120.8, aciona 5107, 3155. Autorizado Guarulhos no 360, decola da 1-0, curva à direita, Nadael, Leda Eudes. 208 é o controle 5107, transporta 3155. Planejamento correto, portão 04, chama pronto, está 3155. Vai chamar pronto 04, está 3155. Também 3154, às vezes eu meto no 017, reporte baixado, travado. Boa tarde. Alfa Juliette, portão 03, azul, 462. Guardião 02, informa pessoas do voo. Confirma. Confirma intenções do voo, Guardião 02. Guardião 02, vai fazer uma busca na Bahia sobre o campo e iniciar com a área de educador. Sim. Salvador, Web 529, boa tarde. Informação, Romeu. Web 5729, desça para o nível 060, chegada Bonf. 060, chegada Bonf, 5729. Trip 5491, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. 2000 pés, reportará estabilizado o trip 5491, grato, senhorita. Checado o Chanel 6314. Chanel 6314, autorizado pouso, pista no 0, vento no 50 graus, 089. Autorizado pouso no 0. Salvador, trip 5627, parte 3, pushback, acionamento. Autorizado, meu parte 3, chama táxi, trip 5627. Vamos lá. Interceptando o localizador, trip 5491. Trip 5491, complete final, chame torre 1 no noite, decimal 6. Chamará 118.6, boa, trip 5491. Torre Salvador, muito boa tarde, Trip 5491 interceptou o localizador. 35491, muito boa tarde, Jesus, 8.0097, reporte baixar, travado. 1017, reportará cheque de trem, Trip 5491. 2000 pés, Kennedy Gama 097, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. NES 2000 no 017, autorizado ILS, 3217. Alô, boa tarde, Oceané 6314, Libra. Objeto 5729, desça para 4000 pés, Kennedy Gama 097. 4000 no 017, 5729. Chame Recife, 125, 1 alterne 13325. 251 3325 Recife, 3805, uma batada. Voo Trip 5491. Trip 5491, autorizado pouso pistão 0, vento 140 graus, 08 nós. Livre pouso Trip. No 649, Ilhéus 240, só um minuto pra cópia. Salvador 5627 da Trip com 62 a bordo 62, 4 horas de autonomia, alterna no Salvador para o táxi. Autorizado táxi em frente, segunda à direita, via Índia, no ponto de espera da 110, torre 118 decimal 6, o ajuste no 097, bom voo. Em frente via Índia, no ponto de espera 118.6, obrigado, bom trabalho aí, até a próxima. 5491 livrou na sua escuta. 5491, boa tarde, táxi via Alfa e Kilo, até o pátio 3, remota, meia dúzia. Via Alfa, Kilo, pátio 3, meia dúzia. Trip 5491. Gol no 649, cópia. Diga o 649. Gol no no 649, Ilhéus, no nível 240, decolagem pistão no zero, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, direto Ilhéus, controle Salvador 1208, aciona 5060. Sente autorizado 240 para Ilhéus, decolada 1-0 com primeira curva à direita, saída da El, Leda após Leda, direto Ilhéus. Controle 1208 e aciona 5060, 649. Correto, chama pronto, portão 1-0, gol no 649. Sente, vai chamar como pronto, 649. Salvador, transmissão 55, puxa estacionamento no 4. Cinti, então 3155, após a passagem do ATR e da TRIP, iniciando 04, chama táxi. Tá ciente, após a passagem do TRIP, iniciando então 3155, chama táxi. Amassari. Tô, muito boa tarde, TRIP 5627, se aproxima do ponto de espera da 10, próximo aí, graças a decolagem. 5627, a linha e decola, pistão no zero, vento 130 graus, 089. Areia decola, 5627. É 5729, desce para 2000 pés, que é negama 0117, redução para 1909, autorizado sinal LS, aporte estabilizado. Descendo 2000 pés, 1017, eu reduzi 1909, 5729. Controle Salvador, T3217 na sinal estabilizado. T3217, complete sinal de semitorre, 118 decimal meia. 118 meia, T3217. T3216, desça para 3000 pés, que é negar uma 017. 3017, 3216. Decolada 49, sob controle, 120, decimal 8. 1208, boa tarde. Salvador, muito boa tarde. Trip 5627, decolado, saída da Conde. Trip 5627, contato radar, sob nível de volume 30, saída da Conde. 130, saída da Conde, 5627. 3216, pode ser acertado? Reporte estabilizado, 7529. Reportado 29.